Delta Health. Felipe 5495, chame Recife, 1251. 1251, 5495, boa noite. Boa noite. Shannon 6143, runway vacate. Shannon 6143, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha will report before Juliet 6143. 1, 2, 3, 4. Olo, teria algum estimado para passar, para os passageiros, para o 3567? Só mais alguns instantes. Ok, grato. 567, autoridade, chamar o táxi. Chamar para táxi na 3567. Down there, Portugal, 022, request taxi. Taxi via main apron, report passing gate number 6. Clear via main apron, we will pass, passing stand number 6 in Portugal, 022. Solo, bono, 02, vamos para a 1002, depois da normalista. Gente, vamos informar o centro de operações. Lima, Papa Mike, confirme sua posição. Lima, Papa Mike, está afastado 8 milhas visual com o campo. Gente, já para o regresso? Já para o regresso, Salvador. Gente, chama a torre agora, 1-2-8-6-2. 18-6, grato. Lima, Papa Mike, bom trabalho. Boa noite. Salvador, boa noite, 5-6, boa tarde, passando nível, aliás, bicho e boa noite, 5-6, boa tarde, contato radar, voa 390, sai da PUCA. Sai da PUCA 390, boa noite, 5-6. Juliet 6143, maintain position before Juliet. Maintaining position before Juliet 6143. Roger, observe the aircraft on pushback to your right. Taxi via India Alpha, holding short call power 118.6. Have a good flight. With the traffic in mind, side on the taxi clear via main apron, India Alpha, and then on the lead point, runway 10, we'll call tower 118.6. Obrigado, Debra. Delta Serra Alfa, desça para 4.000 pés, Senegal 908. 4.000, 908, Delta Alfa. 8856, controle. Chamou alguma noite, você quer? Afirmativo, centro, solicita que intercepte a radial 035 de Salvador. Se falhar as comunicações após 50 milhas, se assume pro do Romeu Fox 08. Que esquerda para interceptar a radial 035 de Salvador, caso de falha 50 milhas pro do 50 milhas, pro do Romeu Fox 018, gol 18, você quer? This is 143, taxi via Juliet, gate number 9. Taxi via Juliet, gate number 9, 6143. Vamos mais uma aeronave que vai iniciar o táxi, passar na retaguarda, 3 minutos. Obrigado. Limite ao localizador. Bravo 220, limite ao norte da Alfa Alfa. Confirma os dados. 166 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando com 5, da 3567. 7166 a bordo, altímetro 1019, após o Oceanair, segue via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom voo. Após o Oceanair, Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 3567. Pode chamar a torre, 6720? 720 afirmativo, torre agora 1986, 12. 26. Onda 73, condições de manter a velocidade até o próximo pelo? Do Onda 73. Grato. Delta Terra Alfa, desça para 2010, que ele é agora no 019. 2019, Delta Terra Alfa. Com 973, desça para 4000 pés, que é legal no 019. 4000 no 019, gol no 273. Diga. O T3287, já tem autorização ou confirmar pelo menos a rota que a gente vai para Guarulhos? Aguarde. 406, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 406. É Portugal 022, vai dar contact, cloud, to flight level 370, bomba de departure. Bom departure, clear to stand flight down 370, airport 01, correction 022. Gol 1856, chame Recife, 12685. 12685, gol 1856, obrigado. Fátima, escuta. Bruno, siga. Segundo a prevista da Ela e da Bride, devemos ter o seu plano dentro de mais alguns minutos. Entendi. Obrigado. Um, dois, sete, três, desaparador de um está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, livre ILS, reportará estabilizado, gol 1273. Fala Salvador, web 6720, livrando, se escuta, boa noite. Boa noite, 6720, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6720. 3847, recebemos o seu plano, pronto para cópia. Salvador, 3894, com a informação, dando uma boa noite. 3894, boa noite, adicione identificação autorizada a chegada à mar e desça para o nível 050. 050, via chegada à mar, 3894. Abaixo meu Delta Sierra Alfa, curva esquerda para 190, limite ao localizador. Para 190, Delta Sierra Alfa, limite do ar. Azul 486 para o táxi, Maceió, com 3 horas de autonomia, 109 agora. Sente 109 a bordo, confirma a autonomia. 3 horas. Sente altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom voo. 1909 no ajuste, Índia Alfa, confirma o ponto de espera da 1009, 18, azul, 4, 2, 1, 6, aborde. A 3897 pronto para cópia? Contato radar, sua 360, sai da água. Meu Delta Sierra Alfa para o localizador, curva esquerda para o 150, reporte estabilizado. 1750. Delta Sierra Alfa completa esquerda 135. Começa na manobra? Complete curva esquerda para 135. Reporte estabilizado. 135, Delta Sierra Alfa. Portugal 022, call with descent at frequency 126.85. 126.85, Portugal 022, Korea. Completa final, torre 1986, meia dúzia. 1986, Renato, voo 1273. Azul 42, guarda meia, Cuca, cruza 3.400. Azul 4206, boa noite, contato radar, tubo 370, sai da Cuca. 370, Cuca, azul 4206. 3894, desce 217, vem legal no 099, tá livre o ILS. 2000 no 099, livre ILS, Cuca 3894. Estabilizado? Estabilizado no ar, chefe, completa final, torre 1862, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Good evening, Ocean 6259. Go ahead. 6259, request clearance to World Ocean. Level 360 via upper Zulu 16, dial departure with Leda and Bright transition, takeoff from runway 10 right turn, departure 120.8, squawk 5144, read back. Stay to destination Guarulhos, flight level 360 upper Zulu 16, say the SIV will be dial, transition Leda after Leda Bright, taking off from runway 10, turning right. Control frequency 120.8.5144, Spock. Call me back when ready. Read back correct, call for a push and start 6259. I will. Paulo Salvador, boa noite, Golo 273, escolhe. Golo 273, taxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, Golo 273. Paulo Salvador, boa noite, Golo 601, no centro da Tango, no gate 04, para autorização. Boa noite, Golo 601, autorizado o Galeão, nível 360, via Perzulu 10. saída da EL da Bridge. Decola da 10, curva direita. Aciona 5146, controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado Galeano 360, Napisilo 10, saiu saída da EL da Bridge. Decola da 10, primeira curva direita. Responde 5146. Controle 120, decimal 8. 1208, boa. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Câmara 01. 3897 na escuta. 3897. Pronto para 4. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da EL e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5153, coteja. Barulho, 340, saída da EL, direita, frente. Decola da 10, direita, controle 01, proponente de controle. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Solo Salvador, boa noite, Bono 567 com a Tango, autorização para Brasília. Boa noite, Bono 567, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17. Saída arbor, transição é lessa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5150, coteja. Tá, sim, 360 autorizado, via Perzulu 17, na saída arbor, transição é lessa. Decola da 10, com curva direita, 1208, controle 5150, transponder, 567. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Vai tá. Taxi via Juliette, portal número 3. Juliette para o 3, bolo 273. Aquilo, PAT 3, o novo PAT, siga o sinalizador. Alfa, Kilo, Delta. O 4206, chama em Recife, 1268. Localizador visual com a pista de 3894. 3894 completa final, torre 1862. 286, uma boa noite, 3894. Boa noite. Salvador, web 6720. Prossiga. Coordenal 36 pro Galeão, por gentileza. Está autorizado o Galeão, nível 360, via Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5132, coteja. 36, Galeão autorizado, Zulu 10, decolando a 10, curva direita, da Euleda Bridge, 208, 5132, 6720. Fechamento correto, chama para pushback, sinalamento. Chamarei, obrigado. Salvador 38894, boa noite. Olá, está 3894, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette 38894.